O tema de hoje de tarde é incompreensão humana. Incompreensão é o contrário de compreensão, né? Então, quando é que a gente não compreende? Quando é que a gente não entende alguma coisa? Quando a gente não reconhece Deus como sendo o nosso Criador, como sendo bom, como sendo justo, a gente tem dificuldade para compreender as coisas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta, os acontecimentos aos quais a gente está toda hora sujeito. E muitas vezes nós, por falta desse entendimento, a gente se revolta, a gente acaba tendo uma atitude contrária àquela que deveria ser tomada perante a essa dificuldade. A gente já falou em outras oportunidades que as dificuldades elas aparecem para a gente como uma oportunidade da gente modificar alguma coisa que não vem sendo feito de forma correta. Então, nada é com caráter punitivo ou com uma intenção de extermínio. A gente pensa na morte, mas a gente sabe que, na verdade, existe uma transformação do corpo físico. O espírito, ele continua vivendo. Então, a gente ainda tem muito preso esse conceito e, por isso, a gente, às vezes, não tem esse entendimento mais profundo. Nessa proporção de compreensão ou incompreensão, ela está muito ligada ao nosso orgulho, às nossas crenças, aos nossos valores, aquilo que a gente traz dentro de nós. Porque, quando a gente se manifesta, a gente busca inconscientemente, muitas vezes, o que a gente tem dentro. Aquilo que a gente vem alimentando o nosso espírito. Então, para que a gente possa deixar de ser incompreensivo ou passe a compreender melhor, a gente tem que trabalhar esses valores, modificar eles. Porque a gente, muitas vezes, acaba se conhecendo num momento extremo. Quando alguma coisa foge do nosso controle, do nosso domínio, quando vem à tona realmente quem somos. E muitas vezes esse resultado nos surpreende, porque nós não estamos acostumados a nos ver dessa maneira. Para fazer essa mudança, então, nós temos que repensar, nós temos que olhar para dentro, nós temos que usar a nossa capacidade mental, principalmente, para poder fazer essas análises, esses estudos de nós e não dos outros. Aqui no texto ele até nos diz que aquele que se julga à frente dos demais, em termos de compreensão ou de evolução, ele tem a obrigação de amparar, de esperar e de repetir os ensinamentos. Aquele que é o educador, aquele que está passando um ensinamento para alguém, seja os pais, seja um amigo, seja na escola, em qualquer lugar que seja da vida, em qualquer situação, aquele que se julga que está acima, ele tem que demonstrar através dessas atitudes, de saber repetir o ensinamento, de saber amparar aquele quando cai e de saber esperar aquele que muitas vezes está numa situação realmente ainda atrasado, vamos dizer assim, no processo evolutivo. A gente se depara todo dia com pessoas de todos os níveis de conhecimento e de atitudes. E muitas vezes nós julgamos e acabamos como que rotulando elas como sendo isso ou aquilo. Então, faz parte desse nosso aprendizado compreender isso, aprender para poder modificar a nós, não a eles. A gente se modifica a si próprio. É nós que temos que fazer essa mudança. A gente pega o exemplo de Jesus, que os livros todos nos contam, né? Que ele teve entre nós há 2000 anos atrás e nos deixou vários ensinamentos que foram traduzidos. Se ele não tivesse essa compreensão no nosso estágio perante a ele, de uma diferença muito grande em termos espirituais, ele não teria conseguido reencarnar na Terra. É um espírito que não necessita mais de encarnações. Ele não voltou mais depois daquela vez. Ele veio como uma missão imposta até por ele mesmo para nos trazer uma direção, para nos dar um rumo, porque nós, por conta própria, estávamos ainda em muitas dificuldades. E a gente percebe que, apesar de todo esse tempo, a gente ainda, em alguns pontos, não conseguiu caminhar muito. Mas ele demonstrou, nessa vinda dele, a humildade necessária para poder estar entre nós e passando de maneira quase igual esse ensinamento todo. E a pergunta, então, dessa incompreensão dos nossos relacionamentos, o porquê que nós não compreendemos, qual é a dificuldade que nós temos de muitas vezes conseguir fazer esse entendimento das coisas. Sobre todos os aspectos, mas principalmente sobre os aspectos humanos, né? A gente sabe que através do estudo a gente compreende algumas coisas, então muitas vezes é por falta de estudo, mas no aspecto humano é diferente. Então, o que nos impede, muitas vezes, é o nosso próprio orgulho, que nos coloca numa faixa acima, que a gente acha que está acima, e acaba vendo os outros num patamar inferior. Então, sendo assim, nós pensamos dentro do nosso orgulho, é ele que tem que mudar, é ele que tem que vir até mim, porque eu estou certo, então os outros é que tem que compreender, então crescer. Então é um erro, né? Como foi dito antes, aquele que está acima deve erguer a mão, auxiliar aquele que está abaixo. E nós não sabemos quem está acima e quem está abaixo. É tudo uma ilusão que nós temos, de novo, em cima do nosso orgulho. A gente conseguindo trabalhar isso, a gente já começa a ter pequenos momentos de lucidez, realmente, passando a sair dessa ilusão da nossa vida. Quando nós admitimos, então, que somos pequenos, que não estamos acima de ninguém, a gente começa a olhar os nossos próprios erros e não aos erros dos outros. E a partir desse olhar para dentro, é que a gente começa, então, realmente a provocar a mudança que a gente precisa. Começa a tentar compreender esses mecanismos da vida que ela nos impõe, que nós todos estamos atrelados e que a gente percebe muitas vezes com facilidade nos outros, mas não percebe o que isso está acontecendo com a gente. Aqui no texto ele nos fala de uma das grandes causas que impedem que a gente evolua, que é o comodismo. O comodismo, ele diz para nós, é a expressão infeliz da preguiça e do egoísmo. É um desperdício da oportunidade encarnatória, retardando a própria evolução e abrindo espaço para perturbações físicas, psíquicas e espirituais. Aqui a Joana de Ângeles, ela até coloca num parágrafo aqui o que porta que esse comodismo vai acabando de abrir na nossa vida e que a gente, eu diria, invigilante, acaba não percebendo. Ela diz que essa conduta enfermiça lentamente vai fragilizando e abrindo campo para ideias perturbadoras que poderão converter em pessimismo, desinteresse, tédio, vazio existencial, depressão e podendo culminar em condutas de autodestruição, tais como o suicídio direto e os vícios que se enfraquecerão a nossa saúde física e mental. Então a gente pensa que às vezes o comodismo é apenas retardar de fazer alguma coisa, mas na verdade ele está abrindo espaço para que outras coisas se alojem dentro de nós. A gente já falou várias vezes sobre uma ideia prática sobre bem e mal, que o bem está de um lado e o mal do outro. Então, se nós estivéssemos no ponto zero dessa escala, a gente estaria suscetível ao bem e ao mal, na mesma proporção. Mas à medida que a gente tende para um lado, seja para o lado do bem, a gente se afasta mais do mal. A gente está ocupando um espaço com coisas boas e evitando que essas situações possam fazer parte do nosso pensamento, das nossas influências espirituais. Já dissemos que tudo o que acontece conosco faz parte daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós damos oportunidade. Então, a gente tendo essa situação mais clara, a gente pode também se posicionar de uma maneira mais racional, através da vigilância, a oração para nos proteger, para nos auxiliar, mas a vigilância para a gente poder também perceber a prática, para a gente realmente fazer. Não é só o estudo que vai nos tornar melhores, mas sim a prática que a gente vai fazer daquilo que a gente realmente aprender.